violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Os criadores. O violão em São Paulo, sexta parte. O violão só se rivaliza com o teatro em sua presença infalível na paisagem cultural do estado de São Paulo. Basta vermos a lista tanto de atores de notoriedade nacional e de violonistas de alcance internacional que vêm de cidades como Campinas, Sorocaba, Ribeirão Preto, Jundiaí, Taubaté ou Itu. Acho que em ambos os casos a herança italiana, sua dramatização do cotidiano, sua teatralidade e o hábito de movimentar as mãos é marca indelével. Tocar no interior de São Paulo é sempre uma grande satisfação, tanto pela grande receptividade do público, quanto pela oportunidade de conhecer ótimos artistas de atuação local. Não nos esqueçamos que alguns dos maiores compositores e violonistas de nossa história são de São Paulo, de Lermando Reis de Guaratinguetá, Laurindo Almeida de Santos, os irmãos Assad de São João da Boa Vista, Armandinho de Campinas. A lista é imensa, mesmo sem contar os da capital como Garoto, por exemplo. Alguns deles só conhecemos de ouvir falar, de ouvir os discos, normalmente gravados nos anos 60 e 70, tirando partido, claro, da imensa popularidade do violão solista daquele período. É o caso de José da Conceição. De Ari Barroso e Lamartine Bapo, no Rancho Fundo, em arranjo e interpretação de José da Conceição. Não nos foi possível obter informações muito seguras a respeito dele. Aparentemente, José da Conceição é da região de Araraquara, onde ainda atua, e gravou pelo menos 3 LPs com arranjos engenhosos, uma execução limpa e charmosa, bem influenciada pelo estilo de sambolero de Luiz Bonfá. Em alguns arranjos, como o que acabamos de ouvir, ele encontra possibilidades harmônicas bem inusitadas. Em outros, ele desenvolve um estilo de balanço com uma pegada própria que eu nunca ouvi em outro violonista. De Geraldo Vandré, Disparada, em arranjo e interpretação de José da Conceição. Araraquara nos deu vários grandes violonistas e um deles é um dos mais importantes concertistas do Brasil hoje, Paulo Martelli, que é um de nossos nomes mais subaproveitados, que deveria ser conhecido por todos. Paulo, depois de viver em São Paulo e de passar uma longa temporada fazendo pós-graduação em Nova York, voltou a Araraquara, onde reencontrou um amigo das baladas de adolescência que cresceu musicalmente na direção da guitarra elétrica e do jazz. Esta amizade reatada rendeu um ótimo CD, Paulo Martelli tocando José Henrique Martiniano. Thank you. de Zé Henrique Martiniano, Oldest Friends, tocado por Paulo Martelli num violão de 11 cordas. Martiniano tem formação científica, mas nunca deixou de tocar, acompanhando cantores e mantendo bandas de jazz na sua cidade. A sua música tem uma influência evidente do jazz americano na riqueza de harmonias, nesse ambiente pesado de fumaça, mas ele também tem canções com um swing brasileiro bem complexo, que é valorizado nesse estupendo arranjo de João Luiz Rezende, que toca aqui em duo com Paulo Martelli. Zé Henrique Martiniano, É Gol, em arranjo de João Luiz Rezende, tocado por Paulo Martelli e João Luiz Rezende. Uma das características marcantes neste CD é o uso que Paulo Martelli faz de um violão de 11 cordas. Ele normalmente usa esse instrumento para interpretar música barroca, mas aqui ele dá um colorido profundo e bem introspectivo à música de Martiniano, por exemplo, na faixa título do CD, Miosotis, que soa quase como uma peça minimalista. Thank you. de Zé Henrique Martiniano, Miosotis, tocado ao violão de 11 cordas por Paulo Mattelli. Há um outro violonista da região de Araraquara, nascido em Nova Europa, que tem se tornado extremamente popular no litoral do estado como músico acompanhante e como solista. Vindo de família espanhola, ele morou em Tupi Paulista e em Dracena, mas na capital ele chegou a estudar com Paulinho Nogueira. Desde 85 ele vive em Ilhabela, onde é uma celebridade local, tanto que todos o conhecem como Laércio Ilhabela. Thank you. Ouvimos de Laércio Ilhabela, Mar de Ilhabela, tocada pelo autor. Laércio tem outros trabalhos onde a mistura de música brasileira com flamenco é bem evidente. Um tipo de música que é bastante apreciado no estado de São Paulo é o jazz, especialmente o jazz tocado em violões. Eu mesmo cresci com colegas que veneravam figuras como Joe Pass, Ralph Towner ou John McLaughlin. É muito interessante observar a quantidade de violonistas que fizeram a transição entre a guitarra elétrica e o violão clássico pela via do jazz. É um pouco o caso do violonista-compositor Paulo Tiné, que eu ouvi pela primeira vez dando canjas na guitarra na casa de amigos e mais tarde cursou musicologia na Universidade de São Paulo. Hoje, além de compositor, ele trabalha como arranjador e diretor de big bands e orquestras de música popular. Thank you. de Paulo Tiné, Salsinha, tocada pelo autor. Além de tocar muito bem o violão, o que salta aos olhos na arte de Paulo Tiné é a capacidade de tecer e costurar a música de uma forma muito orgânica. A música de base popular ainda é um pouco escrava dos esquemas formais de quadratura derivados da música de salão, o que pode se traduzir às vezes numa estrutura muito seccionada. Não na música de Tiné, que demonstra uma habilidade singular em criar transições engenhosas entre um episódio e outro, numa espécie de contínuo de estrutura harmônica e fraseológica. ouvimos duas peças de Paulo Tiné tocadas pelo autor, Lamento Nordestino e Alvorecendo. Hoje, Paulo Tiné é também um compositor bem requisitado que atende a encomendas, por exemplo, esta obra para quatro violões escrita para o Quaternalha. De Paulo Tiné, Presença para quatro violões, tocada pelo quarteto Quaternalha, aqui formado por Sidney Molina, Fábio Ramazina, João Luiz Rezende e Fernando Lima. Não dá para falar do estado de São Paulo sem falar de Tatuí e de seu conservatório. Aliás, o único conservatório mantido pelo poder público do estado de São Paulo, o que é muito pouco para um estado tão populoso como o nosso. O Conservatório de Tatuí tem centenas de alunos de violão e vários professores, muitos dos quais, aliás, já foram focalizados em nosso programa, como Geraldo Ribeiro, Pedro Cameron, Edson Lopes ou Francisco Araújo. O primeiro professor de violão contratado pelo Conservatório de Tatuí, ainda nos anos 60, foi Jair de Paula, que ainda ensina e que merece todo o respeito dos colegas violonistas pelo seu pioneirismo. Ele também é autor de algumas obras de violão, por exemplo, esse popularíssimo Sambalanço, aqui tocado por Cristina Zuma. Thank you. de Jair de Paula, Sambalanço, ao violão, Cristina Zuma. Cristina é uma verdadeira garimpeira de preciosidades desde o seu primeiro disco, ainda em LP, que continha não só este Sambalanço, mas uma peça muito agradável de um compositor de Ourinhos, Toninho Breves. Eu tenho pouca informação sobre ele, a parte de saber que ele tem várias composições bem charmosas e sofisticadas como essa, e que trabalha no serviço público e pratica música nas horas vagas. Ouvimos de Toninho Breves, Crisálidas, tocada por Cristina Zuma. Toninho Breves é uma demonstração de que a palavra amador, que muitos tomam com uma conotação negativa, não tem de significar necessariamente alguém desprofissional, mas em casos como o dele deve ser usada no sentido original, daquele que ama a música e que com sua dedicação cria um fundamento para a prática profissional que é motivo de orgulho para o Estado de São Paulo. Nossos agradecimentos a Ivan Pascoito, Paulo Martelli, Laércio Ilhabela e Paulo Tiné pelas gravações mostradas neste programa. E como sempre a Gilson Antunes por sua consultoria. Se você quiser enviar algum comentário, por favor escreva para o e-mail violão@culturafm.com.br. Muito obrigado por nos escutar e até o próximo programa. A Cultura FM apresentou Violão com Fábio Zanon. Gravação e montagem, Almir Amador. Produção, Gláucia Molina.